Olá, boas senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. Muito bem, tudo bem contigo? Tudo e você? Tudo ótimo, tudo maravilha. Hoje, aliás, hoje é o aniversário de Ribeirão Preto. Na verdade, eu não fiz muitas contas aqui, quantos anos Ribeirão Preto estava fazendo, mas foi fundado em 1856. Então, vocês façam aí as contas, eu sou péssimo em matemática, sou de humanas. Olha, que legal. Parabéns, Ribeirão. Continue sendo a capital de Franca. Deixando claro que continue eu não sendo faço, esse bafo. Eu não faço, eu acho que você também não. Parte dessa rixazinha, essa guerrazinha aqui do Franca, Ribeirão. É, assim. Eu também não. Aliás, eu adoro os Ribeirão Pretanos. Eu também. E eu, sei lá, eu estou na vida pra guerras mais importantes que essa. É, você também, né? Claro, claro. E outra curiosidade também sobre o dia de hoje, que em 1978 a tirinha da história em quadrinhos Garfield foi publicada pela primeira vez. Uau! E hoje é aniversário do Chico Buarque, seria aniversário do Nick Drake, se ele não tivesse morrido aos 26 anos. Nick Drake, lembra que tocou a música dele no programa passado, segundo bloco? Uhum. Ele morreu com 26 anos, ele antecipou, né? E hoje é aniversário do meu ídolo, Mor, também, Sidney Magal. Ah, mexe a cadeira. E hoje é dia do cinema brasileiro, parabéns. Dia do cinema brasileiro? Ah, o cinema brasileiro tem dia. É, eu acho que por causa de um movimentozinho assim que eu não pesquisei muito, então eu não vou entrar muito em detalhes, mas... Que legal. E o programa... Hoje é o programa de número 88. A gente trouxe muitas novidades exclusivíssimas para vocês, ouvintes engajadíssimos. Ou não engajados, né? Ou... É que abraçam a causa de ouvir o programa Lixeirinha, exatamente, né? Exatamente. Nessa onda de abraçar causas. Pois é. É bom que a gente relaxe um pouco, né? Espera... E traga música boas pra todo mundo. A gente espera que vocês não atirem o rádio no chão ou fiquem dando soco no rádio do carro. Essas coisas, assim, porque isso faz vocês perderem a razão, entendeu? É. E a gente não vai ficar sabendo, então, enfim. Apelou, perdeu. É, e o que temos de engajado pra hoje? Então, acho que o nomezinho até que, né, a gente vai ouvir Passo Torto, que, né, Passo Torto é uma coisa meio revolucionária, se for pensar, mas, enfim. É a banda do Rômulo Frois, que tem dois discos, um de 2011, intitulado com o nome da banda. O segundo, que saiu agora, em 2013, né? Acabou de sair. E se chama Passo Elétrico. Dá pra baixar os dois discos na página da banda. E é óbvio que a gente vai deixar o link na página do Lixeirinha no Facebook. Quer dar o endereço? Claro, lembrando que agora o programa Lixeirinha tem página na internet. Basta digitar lá www.facebook.com/lixeirinha. Fácil, óbvio. Curtam a página pra ficar por dentro das promoções, dos sorteios, novidades e blá blá. Eu gostei muito de um trecho que fala sobre a banda que eu encontrei no Last FM, que eu uso, assim, que diz, abre aspas, Passo Torto reúne três compositores com carreiras únicas, mas que dialogam entre si, além das afinidades estéticas que transcendem a própria música, como a cidade de São Paulo e toda a arte que já tentou traduzi-la. E com isso, assim, tipo, nós vamos ouvir, eu escolhi desse disco, eu ouvi os dois discos, mas eu escolhi desse disco que foi lançado, porque eu acho que, né, lançamento e tal, quatro faixas pra gente ouvir. Quatro faixas engajadas. Engajadíssimas. Que, olha só, quanto engajamento. A primeira faixa chama Homem Só, quanto individualismo, né? Claro. A segunda faixa, A Não Ser Que Me Ame. A terceira faixa, Símbolo Sexual. E a quarta faixa, O Buraco. É mais embaixo? Talvez. Quem sabe? É. Esperemos que sim ou que não. Sim, é, o buraco é o túnel, né? E a luz tá no fim dele. É, só isso? Só isso? Você tá achando pouco? Não, não, não. Quem é Rômulo Frois? Então, Rômulo Frois é um cara muito reconhecido, assim, pelo seu trabalho, já teve várias bandas, já foi... Pelo meu trabalho? Peraí, eu não... Pelo seu trabalho. Para de gracinha. É que hoje eu tô engajado. Para de gracinha, o... Como chama o cara lá? Comediante? Chapolin? Não, o Chapolin é mexicano. Ah, é. Ele é de Acapulco. Americano, aquele que você gosta dos filmes dele. Ah, o Mr. Bean. Exatamente, o Mr. Bean. Gosto mesmo. A revolução não será televisionada, mas quem sabe não seja transmitida pelo rádio. É, ouçam o Rômulo Frois nesse bloco, eu também não conheço, vou conhecer agora. E daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha, não saia daí. A não ser que me ame e a poeira da vida por nós. que ama você. Se não ama a fantasia de você, por que amar alguém? Por que amar alguém? Por que amar você? Se não ama a nostalgia de você, por que amar alguém? Por que amar alguém? Esse mar é tão grande e só naufragar parece melhor. A não ser que me ame e a poeira da vida por nós. A não ser que me ame e a poeira da vida por nós. Você tem um símbolo sexual debaixo do ventre. O símbolo me olha, o símbolo fala que quer me beijar. Um símbolo no meio das pernas que quer me falar das coisas do mundo. O símbolo come, consome, castiga. Se bato de frente, provoca fadiga. E o símbolo canta cantiga de amigo no meu ouvido, enquanto cochilo. No vão do meu sono, veludo ou lã, me acorda raivoso, chorando de fome já pela manhã. Tem um símbolo sexual debaixo do ventre. O símbolo me olha, o símbolo fala que quer me beijar. Um símbolo no meio das pernas que quer me falar das coisas do mundo. O símbolo come, consome, castiga. Se bato de frente, provoca fadiga. E o símbolo canta cantiga de amigo no meu ouvido, enquanto cochilo. No vão do meu sono, veludo ou lã, me acorda raivoso, chorando de fome já pela manhã.